Você está ouvindo o Anime Sphere, o seu podcast de animes, mangás e cultura japonesa em geral. E aí, senhores e senhoritas, ouvintes do meu coração, aqui é Jorge Augusto e hoje vamos castar algumas maldições. Olá, senhoras e senhores, aqui é Rita e eu estou muito feliz de estar aqui falando do meu anime favorito. Agora vocês sabem de quem é a culpa dessa falta. Vamos lá, gente. Olha, pra que... ganhando o anime do ano, tendo o filme que está estourando os box office de todas as histórias do Japão. Não, o motivo não foi só eu. Né? Aproveitando que é o anime favorito da Rita e é estouro no mundo inteiro, hoje nós vamos falar, sim, de Jujutsu Kaisen, primeira temporada. E como a Rita tem muito mais a falar do anime que eu vou começar aqui com a ficha técnica, que inclusive eu terminei alguns segundos atrás. Pra vocês verem, pra vocês verem como é que são as coisas, ouvintes. Hoje a gente vai começar com o seguinte: Jujutsu Kaisen, 24 episódios, transmitidos entre 3 de outubro de 2020 a 27 de março de 2021, pela JNN, Japan New Networks, MBS, a Mainichi Broadcast System, e TBS, Tokyo Broadcast System. Para vocês que querem assistir aqui no Brasil, tem na Crunchyroll e na Funimation. Não sei como conseguiram isso, manter o anime nas duas plataformas que são rivais, mas vá lá. Não, elas não são mais rivais, a Crunchyroll comprou a Funimation. Foi, não foi o contrário? Poxa, aí já não dá pra saber. Mas enfim... Mas agora elas têm o mesmo dono, é isso que importa. É, mas o que acontece é que eu acho que como marcas elas são concorrentes, mas até aí, né? Vamos lá. Direção de Sung-Hoo Park... Esse diretor fez Garo The Vanishing Line, The God of High School, o filme Z de One Piece, como ele foi o animador-chave, e como animador-chave também ele fez o filme de Pokémon Generations. A produção passou pelas mãos de Hiroaki Matsutani, de Dr. Stone e Magical Girl Ore, Makoto Kimura, de Shingeki no Kyojin, a temporada final, a versão de 2009 de Dororo, Guilty Crown e Your Lie in April, que tem episódio aqui no Anime Sphere. Chance. Toshihiro Maeda, que teve em todas as temporadas de Shingeki no Kyojin, que nós estamos devendo. Blade, a Lâmina do Imortal, Ono Exorcist, Fire Force e muitos outros, porque esse cara trabalhou muito. Toshiaki Takagaki. Basicamente, a primeira temporada do anime é o primeiro trabalho desse cara. Convenhamos, o cara fez muito bem. E Yuri Hamurai, que é o primeiro trabalho dela. É a primeira temporada do anime e o filme de Jujutsu Kaisen Zero. Pra quem conhece aqui o estúdio, é o MAPPA. Pomba. MAPPA, né? MAPPA tá fazendo tudo, cara. Tá estourando e produzindo e empolgação pra... Vai sair Chainsaw Man... E, meu Deus do céu, foi anunciada a segunda temporada de Jujutsu pra 2023. E a MAPPA é conhecida por Shingeki no Kyojin, Kakegurui, Dororo, Yuri on Ice, Banana Fish e tudo mais que você conseguir pensar agora, que não é Demon Slayer. Demon Slayer não é do MAPPA, mas o resto é. É, mas, pomba, eu coloquei Banana Fish aqui no meio só de propósito. E o estúdio de dublagem é o Som de Veracruz, velho conhecido nosso, de animes como Trigun, Samurai Champloo, Konosuba, ReZero, Mahoutsukai no Yome, enfim, uma porrada, velho. Tem como fonte mangá, média de 23 minutos por episódio. Temos temas como os temas de abertura: Eve, de Kaikai Kitan, Vivi Device. Não. Kaikai Kitan, do Eve. Ah, tá, é o contrário, beleza. Kaikai Kitan de Eve e Huya Extended de Vivi Device. São as duas aberturas. e Lost in Paradise, com participação de AKLO, de Ali, e Give It Back, de Cochunier. São os dois temas de encerramento. Temos o mangá, que eu esqueci de colocar as datas de lançamento pra vocês verem como é que são a bosta. Mas Lost in Paradise ganhou melhor encerramento pelo anime. Premiações de animes da Crunchyroll. Sim. Foi. E comparando com os outros encerramentos do ano, ganhou certo, ganhou correto, ganhou bem, porque Lost in Paradise é uma música de encerramento muito boa. Não é? Olha aí. Só trazendo pra vocês. No Japão, o mangá foi lançado em julho de 2018, conta até agora com 18 volumes, sendo o último lançado no Natal do ano passado. Já aqui no Brasil, foi lançado em agosto de 2020, com o último número lançado em abril desse ano, com previsão dos números 17 e 18 chegarem em maio e em junho. Isso se a Panini não atrasar. O que eu quero é que eles façam uma reimpressão do volume zero, porque tá esgotado. Eles estão aprendendo que o Brasil é um ávido consumidor de mangás, então, bora lá, né? Temos o filme O Jujutsu Kaisen Zero, que como a Rita... Eu vou falar do filme e eu prefiro falar do filme depois que a gente falar da primeira temporada, mas... Exato. Ele Mas, foi enfim, lançado na véspera de Natal de 2021, no Japão. Isso aí. Mas, assim, dizem os rumores que ele vai ser lançado no Brasil, foi anunciado para lançamento, mas até o dia 25 de janeiro não teve data confirmada. É produzido pelo mesmo time do anime, distribuído pela Toho Animation, com duração de 105 minutos, vulgo 1 hora e 45. E temos uma prévia de um lançamento que vai acontecer ainda esse ano, embora sem data correta para lançar em plataforma mundial, o jogo para celular Jujutsu Kaisen Phantom Parade. Ele vai ser lançado tanto para iOS quanto para Android, está sendo desenvolvido pela Samus Up Inc. e produzido pela Toho Games. Quem quiser tem link no post do trailer para vocês apreciarem o jogo. E uma coisa que eu vou trazer aqui para vocês é um anime entre 2020 e 2021 relativamente novo. Então, se você ainda não assistiu, fica por sua conta e risco seguir por aqui no episódio. Beleza? Vamos falar de Jujutsu Kaisen. E conforme diz a trama simples que nós pegamos lá da Wikipedia do My Anime List, é o seguinte... Você quer pegar a trama da My Anime List ou você quer que eu conte que o meu Kokoro tá batendo pra falar de Jujutsu? E vamos deixar o seu Kokoro falar, né? Então, traz a trama simples pro deixando pessoal meu Kokoro sentir um gostinho. Jujutsu Kaisen é um mangá que você acompanha o Itadori Yuji, que é o protagonista. Ele é um menino normal, meio que... Ele é um menino comum, mas ele não é bem normal, porque ele é um cara muito forte já. E aí ele tá lá na escola com os amigos, que tem o clube do ocultismo. E aí os amigos vão lá e mexem num item que não é pra mexer. O Yuji... esbarra com um cara chamado Fushiguro no hospital, que o avô dele morreu. E aí o Fushiguro fala, pô, aquele item lá é perigoso. E aí o Yuji, pô, tá na escola. Quando eles chegam na escola, o item misterioso atraiu um monstro medonho. E o Yuji fica, meu Deus do céu, eu preciso proteger meus amigos, eu preciso ajudar as pessoas. O meu avô acabou de morrer, acabou de dizer que como eu sou forte, eu tenho que proteger os meus amigos. E aí o Fushiguro fala, tá, tudo bem, tô aqui apanhando. mas você não vai conseguir proteger os seus amigos, porque você não tem energia de maldição, você não tem energia maligna que faz com que você consiga atingir essas maldições que são feitas de energia maligna solidificada. E aí o Yuji fala, ah, tá bom. E ele engole o item amaldiçoado, que é um dedo mumificado de 1000 anos. E a entidade que ao qual pertence o dedo acorda e destrói tudo. E aí o Yuji consegue tomar posse do próprio corpo e chega um cara muito, muito forte, o Satoru Gojo, chega e fala, olha só que coisa esquisita que aconteceu aqui. Bom, agora a gente vai ter que te condenar à morte, né? Porque ter esse item por aí é um problema e a gente não consegue destruir esse item. Como você e o item se assimilaram, agora é só te matar que o item desaparece. Olha só que mágico. Uhum. E aí o Yuji topa treinar como sorcerer, como um feiticeiro de Jujutsu, pra conseguir engolir todos os dedos dessa entidade maligna, que é o Sukuna. E com isso eles conseguirem, quando o Yuji morrer, destruir todos os 20 dedos desse cara, que esse cara tinha 4 braços. E assim que começa, tipo, esse é só o primeiro episódio. Pra vocês terem noção, queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres. Olha aí. Poucas vezes você vai ver Rita empolgada aqui no Anime Sphere falando sobre outros animes. Outra vez que vocês viram foi o episódio que ela falou do autor de Jujutsu, né? É. E nós temos aqui o episódio sobre ele. Curiosidade, bom, ele foi infiltrado, escondido, ver o filme dele, o filme de Jujutsu Kaisen Volume 0. E ele foi sem que as pessoas reconhecessem ele, então fizeram uns mansplainings pra ele, tipo, explicando um pouco a história. Ele falou, ah, não, tô sabendo. Como se ele não soubesse! Bom, vamos lá, gente. Personagens principais e um secundário. Nós vamos falar aqui do Yuji Itadori, até porque conhecido como protagonista. Ela é uma pessoa muito justa, que não se importa muito só... Ele se importa muito não só pelos companheiros, mas também por todas as pessoas, a despeito do nível de conexão com elas. Ele se importa muito com o valor da vida e, no meio, quando ele precisar matar, ele prefere dar uma morte justa. Se enfurece facilmente em face do julgamento injusto e da crueldade. Isso diz o Mind List. Tá certo, Rita? Sim, eu acho que sim. É só que justamente esse conceito do que é justo e injusto é uma coisa que é muito trabalhada no decorrer do desenvolvimento do Yuji como personagem. Mas nessa primeira temporada... lá vem os spoilers, viu, gente? Nessa primeira temporada... A primeira coisa que a gente entende do Yuji é que ele é forte, ele precisa proteger as pessoas. É o que o avô fala pra ele. E isso fica na cabeça dele, que acaba que vira uma maldição mesmo. Nesse cenário, as pessoas possuem intenções e essas intenções negativas tomam um formato de maldições mesmo. Então a pegada é que você tá na escola com os amigos e faz a brincadeira do copo e chama uma entidade, ela vai vir porque você tá usando essa carga energética negativa. Uhum, e o avô amaldiçoa o Yuji pra proteger as pessoas. Então, no começo, o Yuji tá muito nessa. Não, eu vou lá, vou comer os dedos do Sukuna, porque esses dedos são perigosos, e se eu fizer isso, eu vou ajudar pessoas, e que não sei o quê. E aí, tem um... Sabe nada, inocente. E aí tem um momento que tem um personagem que a gente já vai falar, que é o Mahito. E o Mahito pega umas pessoas lá, joga na frente do Yuji, e aí você nem vê essa cena, mas o Mahito tá lutando contra o Nanami. E o Yuji volta. E nisso, você sabe que pra o Yuji conseguir voltar pra essa luta, ele teve que matar aquelas pessoas. Isso é um conflito que fica com o Yuji por muito tempo. Tem um diálogo no último episódio, que é a Nobara falando com o Yuji, falando, e aí, você já matou uma pessoa antes? E aí o Yuji fala, matei 3 pessoas. E essa carga dessas pessoas é muito séria no Yuji, porque ele quer dar a melhor morte possível se ele precisa matar, mas ele não quer matar, mas tem todo esse lance de que às vezes é inevitável. É muito bom. Uhum. A voz emprestada por ele lá no Japão é de Junya Enoki. Ele fez a voz do TK em Digimon Adventure 3, Paracota Fugo de JoJo's Bizarre Adventure, quinta temporada, ou Gonokaze, Vento Dourado, Cosmo Image em Kengan Ashura, Shin de Dorohedoro e Nasa Yuzaki de Tonikako Kawaii. Mano, esse último anime aí é muito bom, eu recomendo, inclusive. Aqui no Brasil, a voz é de Yuri Tupper. Ele fez o Lubok de Akame ga Kill, que eu também recomendo fortemente. Zenji Marui, conhecido como Quatro Olhos, em Shokugeki no Soma. Rei Mikazushi, de Kengan Ashura. E Wise Steiner, de Eden's Zero. E o meu lado fanboy do Hiro Mashima vai lá na PQP de barquinho. Obrigado. Agora nós vamos falar de Nobara Kugisaki. Do trio principal do anime, ela é a menina. Ela tem um forte senso... Jorge, vamos falar do Megumi primeiro? Desculpa. Tá bom, então. Vamos lá. Porque ele começa no primeiro episódio. Então vamos falar do Megumi Fushiguro e aí a gente vai pra Nobara. Tudo bem, tranquilo. Megumi Fushiguro, segundo o My Name List, diz o seguinte. Embora por fora pareça estoico e calculista, ele deseja proteger as pessoas que ele acha que são bondosas. Ele acredita que o mundo é injusto e que um feiticeiro é uma ferramenta para garantir que as pessoas bondosas tenham mais chances de sobreviver. Ele esconde muito de si mesmo e isso é mostrado quando a Nobara reclama a este respeito. Tá, desse eu discordo um pouquinho. Porque o Fushiguro não é muito a questão de justiça, ele não liga para a justiça. O Fushiguro, na verdade, tem uma forte questão de senso de dever. Ele fala, eu sou um sorcerer, então eu tenho que cumprir meu papel como sorcerer. É um raciocínio, inclusive, bem japonês. E ele nunca... Ele tenta fazer o que é correto, claro, porque o dever do sorcerer é proteger as pessoas que não têm poderzinho, as pessoas comuns. Mas ele nunca se questiona qual é a melhor forma ou se a forma que ele tá fazendo é injusta ou justa. Essa parte não importa pra ele. Mas sim, ele é estoico, calculista. Uma coisa que eu gosto muito é que em Jujutsu Kaisen tem muitos poderzinhos diferentes. E às vezes tem umas pegadas meio Jojo do que essa pessoa faz, não sei. E o Itadori vai lá e soca. É isso, o poderzinho dele é o poderzinho da porrada. O Megumi não, o Megumi tenta raciocinar e tenta descobrir o poder do cara pra tentar chegar num flanco de ponto fraco, e eu acho isso muito legal de você ver ao vivo, sabe? É, ele é bem inteligente, ele é mais estrategista, né? É que shonenzão de porrada, às vezes tem tipo, os caras se socam, e depois que um perde, o que ganhou explica o que aconteceu. Em Jujutsu Kaisen, você vê, acompanha junto com o Megumi o raciocínio do que são as pistas que ele tem e como é que ele imagina que funcione o poder da pessoa. Olha aí. Bom, no Japão, a voz dele é emprestada por Yuma Uchida, que fez o Yuto Shinkai, Joamushi Pedal New Generation, Musashi, do novo anime de Orient, que eu também tô achando muito bom, inclusive, Aslan Jade Kellen Reese, de Banana Fish, de propósito, Kyosoma de Fruits Basket e o Nagi Carman de Scarlet Nexus. E aqui no Brasil, a voz dele emprestada é de Fabrício Vilaverde. Ele emprestou a voz para outros personagens como Rei Ryugazaki de Free, Meliodas de Nanatsu no Taizai, Ryota Suzu de Kakegurui, Hajime Hanafusa de Kengan Ashura e Takashi Mitsuya de Tokyo Revengers. Se vocês prestarem atenção, muitos dos dubladores e seiyus de Jujutsu Kaisen, eles também fizeram parte de Kengan Ashura. Bom, agora, como pedido pela Rita, vamos passar aqui para Nobara Kugisaki. Segundo My Anime List, ela tem um forte senso de ser verdadeira consigo mesma, seja em aparência como em como pessoa. Ela quase sempre parece ser precipitada e impertinente, mas ela se importa com os amigos tanto quanto consigo mesma. Eu concordo com isso, a Nobara é bem assim. E tem algumas pessoas que acham que ela é um ícone não binário. Eu discordo um pouco, mas tudo bem. Porque tem uma luta que a menina tá lá falando umas besteiras, que tipo, não, porque mulheres têm que ficar aparentando serem perfeitas, que não sei o quê. Você não pode ser uma mulher realmente forte, porque força é coisa de homem, que não sei o quê. E a Nobara fala assim, não, eu posso ser fofa, eu posso ser forte, eu posso ser o que eu quiser, porque eu sou Nobara. E é incrível. E o poder dela, ela usa... ai, meu Deus, qual era o nome? Ela utiliza aqueles martelos e bonequinhos. Isso, eu anotei aqui, é o Ushinotokimairi. É uma técnica japonesa muito antiga de você amaldiçoar pessoas, que você faz uma efígie de palha, põe o cabelo dela e você martela numa árvore sagrada durante a noite, você com uma roupa branca e velas na cabeça. E com isso você amaldiçoa a pessoa pra você conseguir o que você quer. E a Nobara usa isso, então ela tem uma bolsinha cheia de pregos e um martelo com coraçãozinho. Nossa, ela é muito... ela é superior. A Nobara é best girl, melhor personagem feminina de shonen em muitos anos. Olha aí. Bom, voz dela lá no Japão foi emprestada por Asami Seto. Ela fez outras personagens como a Chihaya Ayase, de Chihaya Furu, a Raftalia de Tate no Yusha no Nariagari, Kurokami no Onna de Death Parade, Yuimichi Miya de Haikyuu segunda temporada, Mai Sakurajima de Seishun Butayaro a Bunny Girl Senpai no Yuyu Ominai. Consegui fazer um take só. Yes! Parabéns, isso merece palmas. E aqui no Brasil, a voz emprestada é da Amanda Brígido, que fez outros personagens como Himari Takanashi, de Demi-chan Wakara Kataritai, Amiko, de Darling in the Franxx, que eu também recomendo, muito bom, assistam, e Carol, de Carol e Tuesday. Sim, Nerdmaster, eu sei que eu tô te devendo esse anime. Eu só quero reiterar aqui que eu não gosto muito de Darling in the Franxx, não, mas deixa quieto, eu não recomendo. Então, Darling in the Franxx, eu gosto pelo cenário e pelo plot. Se você tirar um pouquinho a parte sexista da bagaça e o modo com que os mechas são pilotados, você consegue apreciar. Vamos falar de Jujutsu Kaisen, vai. Vamos falar do Satoru Gojo. Lê aí isso. O que o meu animalist fala do Satoru. Vamos deixar Darling in the Franxx pro episódio de Darling in the Franxx. Satoru Gojo, vulgo meu personagem favorito de Jujutsu. E o My Anime List diz assim, quando ele interage com seus estudantes amigos, é conhecido por ser bem cabeça oca e descuidado. Mas, entretanto, todavia, no entanto, em frente aos amigos, os inimigos, ele se mostra bastante cruel e revoltado. E ele também tem bastante confiança em suas habilidades e em sua reputação como um feiticeiro poderoso. Que ele é poderoso, todo mundo sabe, né, mano? Esse aí é outro que eu achei meio mais ou menos. O Satoru, Gojo-sensei. O Gojo-sensei não é cruel nem revoltado com os inimigos, pelo menos não na primeira temporada. Ele é violento. E ele é OP, ele é tipo, there's no kill like another kill. Então sempre que ele puder fazer a coisa que garante que mata, e se por acaso a coisa que garante que mata, você não vai lá e solta um simples kamehameha no carinha. Você vai jogar a Genkidama de matar o Majin Buu, sabe? E não vai ser o seu ataque final, não, vai ser o seu primeiro ataque, porque você quer garantir que o bicho morreu. Mas isso não é necessariamente crueldade, ele não fica feliz fazendo isso, entende? Ele é meio Vegeta-like, porque se é pra acabar com o inimigo, que seja com tudo que você tem desde o começo. Exatamente. A luta contra o Jogo, ele é meio cruel, mas ele tá tentando ser didático e ele está tentando não matar o Jogo, e isso pro Satoru é muito difícil, porque o Satoru é muito forte. Em Jujutsu Kaisen, tem a escala básica de poderzinho, né? Você tem acho que é 4, 3, 2, 1, sendo um mais forte. E aí, depois do 1, você tem as coisas classe S. E as coisas classe S são todas misturadas. Então, o Sukuna... Um dedo do Sukuna é considerado classe S. E o Satoru Imagina. Gojo também é considerado classe S. Imagina e aí, tem uma todos cena... os dedos do Sukuna juntos, né? Exatamente. Aí tem uma cena que o Yuji pergunta, no final do capítulo 2, acho. Sensei, se eu comesse todos os dedos do Sukuna e ele acordasse e tivesse uma luta com você, quem ganhava? E aí o Gojo Satoru fala, pô, seria difícil. Aí o Yuji, ai meu Deus, você ia perder? E o Gojo, né? Isso mostra o quão confiante ele é nas habilidades dele, né? Exatamente. O Power Creep de Jujutsu Kaisen é muito interessante, porque o Yuji vai crescendo muito, o Megumi e a Nobara também, eles vão ficando mais fortes, mas tem um teto, e o teto é o Satoru Gojo desde o primeiro momento, e isso é muito bem feito. Em Jujutsu Kaisen, eu vou explicar um pouquinho aqui o cenário, tem aquelas maldições que eu falei. Ah, diga. Deixa eu só fazer esse xiste. Que no caso você falou que o Gojo é o teto de poder de Jujutsu Kaisen até o momento. E assim... Não é até o momento, ele é o teto, ponto. É o teto, ponto? Ponto. Então eu posso dizer o seguinte, o teto tá bem alto, hein? Sim. Então, em Jujutsu Kaisen você tem aquilo que eu falei, que as maldições que você cria a partir do que você pensa e parará. E aí, a diferença entre pessoas comuns e pessoas com poderzinho é que pessoas com poderzinho conseguem enxergar as maldições e com isso eles conseguem fazer eles conseguem circular a energia dentro deles e usar. Sim. Então, você tem pessoas, o poderzinho das pessoas é a capacidade de usar essa energia de maldição que é... A base prima dela são sentimentos negativos. Então, quando você tá com raiva, você fica mais forte, por exemplo. E aí você tem dois tipos de forma de usar essa energia. Ou você usa ela seca, que é o que o Yuji faz, ele deixa o soco dele mais forte. Ou você usa um encantamento, um feitiço, que é aí vem de herança genética. E o Satoru Gojo é da galera que tem o poder de controle do espaço, então ele consegue fazer com que tenha uma barreira de não me encoste, né, o limite, porque o Akutami Sensei, na verdade, é um cara de humanos tentando escrever cálculo 1, então ele não entendeu que ele estava se referindo a uma questão de velocidade, então ele esqueceu do tempo nisso aí. Mas o Gojo Satoru também consegue se teleportar, ele tem duas esferas que ele cria, que é a vermelha e a azul, que uma é de convergência e uma é de divergência, então ele consegue fazer as coisas se comprimirem e ele espreme latinhas, por exemplo. E a outra, ele consegue fazer um ponto e empurrar pessoas desse ponto. E aí, quando ele junta as duas, ele faz a roxa, né? A esfera roxa. Que o Akutami Sensei falou que era a realização de números imaginários, mas, na sinceridade, é mais uma divisão por zero. De qualquer forma, o Satoru tem esse poderzinho muito forte e ele é a pessoa nessa geração que veio com um negócio chamado Seis Olhos, que no cenário de Jujutsu Kaisen significa que ele tem a capacidade de enxergar o fluxo de energia maligna no mundo. É por isso que ele usa uma venda, porque ele já enxerga tudo. Com isso ele consegue... O Ryuga mandar um abraço. É quase um Byakugan, com certeza. E aí, com esses olhos, o Gojo Sensei consegue minimizar o gasto desnecessário do uso dele de maldição. Então, a quantidade de poder que ele tem nunca é desperdiçada, então ele nunca fica cansado. Ele aprendeu a técnica de cura, então ele consegue manter o limite no contorno do corpo dele 100% do tempo. Porque ele fica se curando do cansaço que isso geraria. Isso daí é OP pra cacete, velho. Além de tudo, ele tem um volume de energia maligna insano. Isso é um pouquinho de spoiler do mangá, mas é um spoiler pequeno. É uma teoria, porque não é dito em lugar nenhum. Uma teoria do mangá é que o Satoru Gojo ter nascido fez com que houvesse um desbalanço na realidade e agora existem maldições mais fortes para compensar a existência dele. É, digamos que ficaria balanceado se o Sukuna tivesse renascido, né? Mas até aí... Então, tem coisas... Vamos ver a segunda temporada, que é mó legal. Mas na primeira temporada você vê ele como um professor, que ele tá lá no, na escola de poderzinho de Tóquio, que é Jujutsu High. Tech, Jujutsu Tech, não sei, tem um nome de escola técnica, eu nunca entendi essa parte, mas tudo bem. É... E talvez o que ele, como a intenção... escola técnica seja mais fachada. Não é fachada, porque não tem alunos normais na escola. Não, tô falando, o nome, por mais que não tenha alunos normais na escola, seja mais um nome de fachada pros humanos em pro si. Pro governo japonês, pode ser. Exato, é isso que eu tô falando. É... Mas aí uma coisa, o que o Satoru tá fazendo ali, né? Ele tem a filosofia de que uma forma de melhorar o mundo é se ele conseguir fazer com que a sociedade de sorcerers, de Jujutsu Sorcerers, mude. Porque é uma sociedade muito antiquada, muito japonesa tradicional, com as famílias e os clãs e as linhagens genéticas. Se você tem um poderzinho mais que é mais associado a tecnologias, então, sei lá, tem uma menina que ela tira fotos com o celular e ela edita a foto e a edição vira verdade. Olha aí. Não pode ir pra escola, sabe? Isso é, tipo, feio, errado. Isso aí é heresia. Então, o Satoru Gojo discorda disso. Então, o que ele tá fazendo? Ele se tornou um professor pra que ele consiga criar crianças que tenham a mesma forma de visão de mundo que ele. E aí, a partir daí, ele vai tentar mudar a sociedade por dentro. É, mas aí tem uma cena que acontece no manga, no anime, na primeira temporada do anime, que tem uma disputa lá, o Yuji meio que parece que ele morre. E aí o Satoru olha pro Yuji e fala, não dá pra... Desse jeito eu não consigo, eu vou lá e vou matar todo mundo, porque essa sociedade já tá... Podre. Tá péssima, tá podre. É, porque... Justamente, o Yuji é um menino de 16, 17 anos que foi condenado à morte só porque ele tentou fazer o que era correto, sabe? E sim. O Gojo-sensei discorda disso veementemente. Bom, seguindo aqui, e depois a gente continua com a trama, é a voz emprestada no Japão pro nosso querido Satoru Gojo é de Yuichi Nakamura. Ele fez outros personagens, como Tomoya Okazaki, de Clannad, o Greed, de Fullmetal Alchemist Brotherhood, o Grateful Buster, de Fairy Tail, aí o beat do Hiromashima, que vai à loucura, Yuki Ojima, de Koito Senkyu to Chocolate, foi Imoto, basicamente um daqueles shoujo de Oni-chan da vida, e William Massachusetts, de Log Horizon. Aqui no Brasil, a gente tem o dublador Leonardo Rabelo. Ele fez outros personagens como o Griamori, de Nanatsu no Taizai, Nozel Silva, de Black Clover, o Mikhail Renfred, de Mahoutsukai no Yome, e o Oma Tokita, de Kengan Ashura. E para complementar o nosso quadro de 5 personagens, sendo ele secundário, o nosso Aoi Todo. Besto Friendo! É, diz o MindMeList, é um indivíduo extremamente excêntrico que parece ser um louco por lutas à primeira vista. Gosta de fazer poses, mostrar seus músculos e a empolgação da batalha, mas nós sabemos que não é bem assim, sendo que esse final foi o mesmo que coloquei. Mas, assim, eu vejo muito Todo, por mais que ele seja um terceiro anista e seja muito poderoso, eu vejo muito nele os tropes de Forças Especiais Ginyu. É... Cara, eu pedi pra você colocar o Todo nessa lista justamente porque as pessoas que não sabem lá muito bem desse anime já ouviram falar do Besto Friendo. Opa! E assim, pelo que eu assisti de Jujutsu Kaisen, ele é um dos motivadores do Itadori a fazer com que ele use direito a maldição que ele possui no corpo agora. É, então, o Todo é muito interessante porque ele é um Jujutsu Sorcerer genial. Ele é classe, subclasse A ou quase classe S, um troço assim, ele tá lá no topo. Sim. A técnica dele, na verdade, é muito complicada de usar, então às vezes ele evita usar. Então ele é um cara foda, mesmo sem usar a técnica dele. Mas ele vai chegar em você e perguntar qual é o seu tipo de garota, e ele vai te julgar pela sua resposta. E além de tudo, ele vai te desprezar se você estiver falando na frente dele, ele tá vendo a idol dele na TV, sabe? Ele vai te dar um soco na cara pra poder assistir a idol dele. Claro, né? Porque ele é desses. Mas ele é a pessoa que chega no Yuji e fala, Yuji, você tá tentando circular a energia maligna no seu corpo? E você tá tipo, tem o braço, e aí depois o torso, e aí a perna, e volta pro torso, e outra perna. Mas você não pensa assim quando você tá fazendo respiração, você respira. E aí com isso, o Yuji consegue se conectar com essa circulação de energia maligna de forma muito mais eficiente, e aí ele consegue lutar melhor. Sim. Ele tem um desenvolvimento como o Sorcerer muito grande com o Todo. E o Todo é uma pessoa que ele pergunta pro Yuji qual é o seu tipo de garota. O Yuji responde o tipo de garota que ele gosta de garotas altas e tal. E é o mesmo tipo de garota que o Todo gosta. E ele fala, meu Deus, a gente é tipo irmãos perdidos. A gente fez escola ginasial juntos e quando eu me declarei pra menina, você veio lá e me consolou e a gente foi comer lamen. E o Yuji ficou tipo, eu nem te conheço. Isso é tão engraçado. Ah, ele... Eu acho incrível, eu acho toda essa interação incrível. Meu, eu acho que assim, ele meio que tenta utilizar uma base de... É, como eu posso dizer? Ele meio que utiliza uma base meio que de mafioso, tipo, você é meu irmão, você veio na minha casa, comeu da minha comida, sabe? Aquela... Não, cara, então, não sei, pode ser. Mas é que o Todo... É que isso é spoiler do mangá também, mas isso acontece de novo com outro personagem, que olha pro Yuji e fala, você é meu irmão, do nada. Pra variar, né? E aí você fica, pera, isso é esquisito? Como é que isso aconteceu duas vezes já? Sabe? Bom, o que eu disse pra você, Rita, é o seguinte. Eu já avisei do spoiler. O povo tá ouvindo aqui, se você mandar spoiler do mangá ou do anime que nem que por enquanto alguém não tem assistido, tá por conta disso. Ah, não, é. Justo, claro, mas quando eu digo spoiler do mangá, quer dizer que é depois da primeira temporada já. Sim, até aí tranquilo, isso a gente pode revisitar quando vier a segunda temporada, a gente fizer um episódio. Sim, sim, mas é só um aviso curtinho aí. Ah, tranquilo. Não custa nada. Bom. E quem que faz a voz do Best Ofrendo? Do Best Ofrendo, nós temos aqui, no Japão, Subaru Kimura. Você vai ter a explosão de cabeça igualzinho eu. Ele simplesmente é o Bug de One Piece. Ele fez o Takeshi... Ele faz, né? Porque são os dois maiores... Assim, tirando o Anpanman, que é covardia, porque sempre tá aí pra sempre, né? Nós temos um dos dois maiores animes em andamento do Japão e do mundo. Que é, ele fez o Bug em One Piece e o Takeshi Goda em Doraemon. Mano, esse cara tá trabalhando aí desde o final dos anos 90, ou até antes, até no caso de Doraemon. É absurdo. É, Ezequiel em Kaori e Tuesday e Satori Tendo... Satori Tendo de Haikyuu to the Top. Aqui no Brasil nós temos o Felipe Albuquerque, que assim, ele não é muito experiente, mas assim, ele faz uns trabalhos muito bons, como o pai da Toru em Kobayashi-san Chino Made Dragon. E ele fez muitas vozes extras, tipo vozerio, essas coisas, como animes, tipo, em animes como Parasite, The Maxim e Kumodesuga Naniga. Meu, o último, inclusive, Kumodesuga Naniga, para aqueles que gostam bastante de Sekai, eu recomendo fortemente, um dos meus animes favoritos do ano passado. Antes da gente ir pros vilões antagonistas, eu queria só fazer um comentário que apareceu na minha frente um dia um vídeo que eram os seiyus em japonês, os dubladores, dos personagens dos bonzinhos cantando. Então era trechos de músicas que eles cantaram em outros projetos aí da vida. Olha aí. E o que mais explodiu a minha cabeça é que o Panda, ó, o Panda, é dublado no Japão pelo mesmo cara que o Shuichi de Gravitation. Olha aí. Mano, ah, como assim? É o Panda! Foi muito intenso esse momento. Ó, quer ver? Eu vou trazer aqui pra vocês quem que é esse dublador que a... esse seiyuu que a Rita tá falando aqui. O Panda, lá no Japão, ele foi dublado pelo Tomokazu Seki, que além do Panda, ele fez... Nossa, ele é muito experiente. Assim, os quatro principais e esse daqui são, assim, experiências muito além do normal, porque a lista, ela demora pra carregar no My Name List, velho. É insano. Sim, é desse nível. Mas às vezes os dubladores... Só pra concluir o raciocínio. Esse cara aqui, o Tomokazu Seki, que faz o Panda, ele tá na ativa desde 1986. Meu, é absurdo. Ele fez parte de elencos de animes como Shin Cutie Honey, Katen Tsubasa J, Fushigi Yugi, que inclusive ele faz o Chichiri. Ele fez parte do Evangelion, Detective Conan, Scaflone. Vixe, tem um montão, exatamente, cara. Exatamente. E eu vi e fiquei tipo, é o Panda! Inclusive, o personagem mais recente que ele fez tirando o Panda no filme Zero de Jujutsu Kaisen é o Enrico Pucci, do JoJo Bizarre Adventure, parte 6, Stone Ocean. O cara tá na ativa desde 86 e o maluco tá ripando além, velho. É muito louco isso. É. Assim, difícil você ver seiyus como esse na ativa, cara. É, e uma coisa que eu reparo no Japão é que às vezes você faz uns personagens secundários aqui e ali, e quando você ganha o renome, você começa a ganhar uns personagens com uns rankings um pouco mais altos. Esse cara, eu acho que ele trabalha só no que ele gosta, sabe? Ah, eu vou fazer esse Panda aí, achei da hora, bora, sabe? É bem isso mesmo. É a impressão que passa, é total preconceito, não sei a vida dele, mas é a impressão total que eu senti. Né? Bom, vamos lá. É, só pra deixar bem claro pra vocês, eu tô tendo que improvisar a respeito dos vilões / antagonistas. Porque no My Name List não tinha a descrição deles. Então eu improvisei buscando da página Wikia, página fandom deles, e que pode sair até um pouco maior. Mas não, então, aí o Sugurugueto é complicado, porque a Wikia tá falando de quem? Vamos lá, ele fala assim, a respeito da personalidade do Sugurugueto. Ele fala da seguinte maneira... Ele odeia não feiticeiros, ou seja, pessoas normais. Então, não, tá errado. Isso é, não é isso. Você tá na página errada, então. Bom, então tá. Oh. Eu vou pedir pra você, então, seguir com essa parte de descrição das personagens, que aí fica mais simples. É, o Sugurugueto tem um plano que a gente não sabe o que é. Isso é muito importante. O que a gente sabe é que ele está maquinando tudo por trás. E na primeira temporada, você vê ele ajudando o Mahito, ele ensina o Mahito a fazer a barreira que esconde o que está acontecendo. Ele fala para o Mahito que ele precisava investigar com seres humanos, e aí o Mahito vai conversar com o Junpei por conta disso. Ele... é uma pessoa, a aparência dele é uma pessoa vestida de monge, que tem o cabelo preto, os olhos bem cortadinhos e uma cicatriz de costura na testa. Se você pesquisar Sugurugueto no Google Imagens, às vezes tem a cicatriz, às vezes não. E isso aí é uma diferença meio séria. Ah, mas isso daí eu diria que não é nem uma questão de você ter uma diferença ou não. Isso daí é realmente é falha do anime. Não, não é falha, não. Tem motivo de plot, mas é um spoiler pesado que eu não quero falar. Ah, entendi. Tá. Eu percebi. A questão... Diga. Não, eu percebi. O que você falou, se você procurar no Google e tudo mais, você vai ver parte das vezes ele aparecer com a testa toda costurada e a outra não. É. E aí o que a gente sabe do Suguru Geto que a gente vê na primeira temporada é que ele é muito meticuloso. Mas o que ele está sendo tão cuidadoso fazendo, a gente não sabe. A gente sabe que ele está maquinando aqui e ali. E que ele sabe que para qualquer coisa que eles queiram sequer tentar fazer, vai ter que tirar o Satoru Gojo da jogada. Não dá. Simplesmente é impossível você tentar fazer qualquer coisa do lado dos vilões quando você tem o Saitama ali na sua frente, sabe? Ah, é por aí. E aí de personalidade, a gente vê que ele é risonho, mas a gente não sabe se isso é verdade ou se ele tá mentindo, se ele tá fazendo essa aparência risonha pra ganhar alguma coisa com isso, sabe? Entendi. Talvez seja uma espécie de máscara que ele esteja usando pra poder fingir as reais intenções dele, não? É. Esse personagem parece bem manipulador, mas ao mesmo tempo, na primeira temporada ele não aparece o suficiente pra gente realmente saber como é que ele é. Entendi. Mas, nossa, o que acontece depois da segunda temporada é insano. A segunda temporada, eu creio que vai ser o Gojo Gaiden, basicamente. É uma história que se passa no passado. E o arco de Shibuya. Se chegar até o final do arco de Shibuya, aí, meu filho, Jorge, quando você assistir esses episódios, você vai vir falar comigo imediatamente, porque eu vou precisar conversar com você. Tá bom, feito, combinado. Quando vier a segunda temporada de Jujutsu, isso se eles não fizerem igual o que foi feito com Kimetsu no Yaiba, né? Que eles trouxeram o filme como pré-arco, né? E depois o Distrito do Prazer, que veio logo em seguida, inclusive, que está sendo finalizado até amanhã, inclusive, com o lançamento do episódio número 11. É, então, no caso, o Gigia Kutami, ele lançou uns capítulos aí na Jump, uns 4 capítulos com uma história fechada da hora. E aí, quando ele começou a publicar Jujutsu Kaisen, foi no mesmo mundo daquele outro coisa lá, que tinha um nome horrível, era o nome da escola técnica de Tóquio de Jujutsu Sorcery, horrível. E aí, porque era no mesmo mundo, aquele outro mangá que ele tinha feito foi relançado como Jujutsu Kaisen Volume 0. Porque se passava um ano antes, então era um prequel. Ah, sim. E aí, esse mangá foi feito como filme. E o Satoru Geto é o principal antagonista do filme. E você antagonista? Vê... É. O Suguru Geto. Ah, tá. Então tá bom. O Suguru... E você vê no filme que o Suguru, ele é risonho, ele é... Não dá pra saber se ele é tão manipulador assim, mas no final do filme você fica, ué, mas... Mas pode isso, produção? Não vou falar do fim do filme ainda, porque o filme ainda não chegou no Brasil, mas você fica confuso. Como é que o Suguru Geto ainda tá aqui e ele ainda tava lá? E você fica, mas como é que uma coisa virou outra coisa? Confuso. Cenas e aí você descobre no final do arco capítulos. De Shibuya. O arco de Shibuya é tenso, velho. Só isso. Bom, vamos lá. A voz dele lá no Japão é de Takahiro Sakurai. Ele é dono das vozes de personagens como Tentomon, de Digimon Adventure, Shiryu de Dragão, no Arco de Hades, nos Cavaleiros do Zodíaco, Kyoto Kamine, basicamente o protagonista ao lado de Zet Bell, do anime Zet Bell, e Zurukira de Bleach e o Sasori de Naruto Shippuden. Voz marcante, hein? E aqui no Brasil, nós temos o Wesley Santana, que fez o Ibara, de Akame ga Kill, o Anubis, de JoJo's Bizarre Adventure, Stardust Crusaders, e o Hazard, de Kengan Ashura. E por fim, nós seguimos com o Mahito. Tá, aí então você tem esse lance da sua energia maligna que se aglomera e vira uma maldição. Mas o que, que isso significa, né? Às vezes, os medos das pessoas tomam forma de maldições que são específicas. Então, por exemplo, o jogo, ele é a personificação do medo inerente que as pessoas têm do fogo. Então, ele tem a cabecinha de vulcão, ele tem um olho só, porque ele é meio que um Monte Fuji. O Mahito é a maldição feita, gerada, criada a partir do medo que os seres humanos sentem do ser humano. E, nossa, ele tem a aparência de um cara todo costurado. Complicado e a personalidade dele... Hã? Complicado isso aí. É, então. E não é qualquer medo que ser humano tem de ser humano. O Mahito é um medo do ser humano moderno. Porque o Mahito tem uma coisa de infantilização, de ser uma questão predatória, mas a personalidade dele é muito infantil, ele vai crescendo muito rápido no decorrer de, sei lá, 3 episódios, que ele aparece bastante na temporada, ele já muda muito. Nos episódios com o Junpei, ele tá fazendo exploração com seres humanos e tals, e como o poder dele envolve ser humano, o que ele faz é que ele consegue manipular a forma que os seres humanos têm. Ele associa, ele junta o formato da alma com o formato do corpo, e ele até faz essas perguntas filosóficas, o que veio antes, a alma ou o corpo? E pra ele as coisas são associadas, então ele deforma a sua alma, e com isso ele deforma o seu corpo. Então ele pega seres humanos e transforma em sei lá, parece uns isqueiros que ele guarda no bolso, sabe? Seres amórficos, né? E aí sempre que ele precisa de alguma, sei lá, ele vai precisar de uma espada, ele pega aquele isqueiro que é um ser humano que ele guarda no bolso e transforma o cara numa forma de espada e usa. É isso que ele joga pra cima do Yuji, ele transforma 3 seres humanos em coisinhas que atacam e jogou pra cima do Yuji. E o Yuji tava tipo, ai meu Deus, e agora o que, que eu faço com isso? E a coisinha inclusive, ainda tinha essas... impede e fala, por favor, me mata. E essas coisinhas, inclusive, são 3 ex-colegas do Yuji, do colégio dele anterior ao de feitiçaria. Não. Sim, não, são... Não, são amigos do Junpei. Amigos. Gente da escola do Junpei, não é nem da mesma cidade que o Yuji veio. É, então eu tô meio confundindo, mas vamos lá. E se você tem energia maligna, o toque do Mahito não funciona imediatamente. Você tem aí, se aguenta 2-3 hits. Menos o Yuji. O Yuji tem a cartada mágica que dentro dele tem o Sukuna. E aí, queridos e queridas ouvintes do Anime Spheres, quando o Yuji entra pra conversar com o Sukuna, parece muito o Naruto falando com o Kurama. Porque é esse espaço aberto com a aguinha no chão que o Yuji chega, mas tem um templo de ossos que o Sukuna faz um trono de ossos cobertos de sangue. E é simplesmente incrível. Eu acho que a gente... É autoimagem, né? O Sukuna também. É autoimagem, né? É que o Sukuna... Eu não coloquei o Sukuna no... na brincadeira, porque ele por enquanto é só o plot armor. Depois é que ele vai ficando mais evidente como vilão da história. Justo, mas eu recomendo dar uma olhada nos seiyus do Sukuna e nos dubladores, porque esses caras fizeram um trabalho incrível. Mas vamos primeiro falar dos seiyus do Mahito, porque aí depois a gente vai pro Sukuna. Beleza. Enquanto isso eu falo aqui os do Mahito, depois quando você falar um pouco mais sobre o plot, eu vou pesquisando aqui os dubladores do Sukuna. Vamos lá. No Japão, quem fez a voz do Mahito é o Nobunaga Shimazaki, que fez Haruka Nanase de Free, Rintaro Suna de Haikyuu, The Reaper de Assassination Classroom, Yuno de Black Clover e Baki Hanma do anime homônimo Baki. Aqui no Brasil, a voz dele é do Leonardo Santos. ele fez o Reinhardt Van Astria, de ReZero, Ruth, de Mahoutsukai no Yome, o Goro, de Darling in the Franxx, Setsuna Kiryu, de Kengan Ashura, e também o Yuno, de Black Clover. Mano, é assim... É bem difícil você ver o mesmo seiyuu e o mesmo dublador fazendo mais de um personagem junto. E isso acontece com Jujutsu, onde o mesmo seiyuu faz o Mahito e o Yuno de Black Clover e o Leonardo Santos também. É olha muito só difícil mesmo, isso acontecer. Agora falando do Sukuna. Do Sukuna, porque assim que o Yuji come o dedo do Sukuna, ele fala ah, agora só faltam 9, e aí o Satoru fala não, ele tem 4 braços, e aí você fica, ué, mas porque assim, teoricamente pessoas normais não enxergam maldições e o Sukuna teoricamente é o rei das maldições, mas ele tinha um dedo físico, ele era uma pessoa, mas se ele era uma pessoa, como é que ele tinha 4 braços? Isso tudo são perguntas que ainda não foram respondidas no mangá. Mas o que a gente sabe é que o Sukuna provavelmente é uma lenda que veio de uma região específica do Japão que reverenciava um cara chamado Sukuna, Ryomen Sukuna. E a iconografia do Ryomen Sukuna, ninguém sabe direito de onde veio, mas tem algumas hipóteses. Algumas delas são do Shiva, do hinduísmo. Que tem essa coisa de ter 4 braços e ter essa coisa de ter os dois lados, que é o bonzinho e o malvado, e ter essa coisa de uma violência exacerbada, caso ele queira. E o Sukuna... Inclusive, eu quero falar, se vocês querem ver um anime que fez uma retratação do Shiva bastante interessante, eu sugiro que vocês assistam Shumatsu no Valkyrie, o Record of Ragnarok, que tá sensacional. Segue, Rita. Tem uma série de vídeos no YouTube chamado The Life of Little Shiva, ou alguma coisa assim, que são videozinhos indianos dos mitos do Shiva, é bem divertido. E aí tem alguns lugares que pegam não especificamente o Shiva, mas pegam outras imagens budistas, que tem essa questão dos opostos, não só a questão do yin e yang, que é mais chinesa do que japonesa, mas a questão do equilíbrio entre opostos. Então, na verdade, o Sukuna é um homem que nas costas dele tem colado outro homem. Você tem os 4 braços, os 2 rostos, as 4 pernas, e você tem a dicotomia do bem e do mal, que seria, nesse caso, o Sukuna e o Yuji. Faz todo sentido, porque... inclusive. Porque... Você vê no mangá, você tem algumas imagens aqui e ali da forma original do Sukuna. Ele é um cara com tipo 3 metros de altura, 4 braços e uma... ele tem... metade da cara tem uma máscara de madeira e aí ele tem 4 olhos. E na barriga tem uma boca enorme e ele tá segurando um cetro budista. Mas ele tem o cabelo rosa com as raízes pretas e você fica, ué... Mas o Yuji também tem, isso é esquisito. Ah, e as tatuagens, ele é todo tatuado. E aí fica... É meio curioso, porque no primeiro episódio... O começo do primeiro episódio é o Megumi e o Satoru Gojo no celular. Falando assim, olha, eu preciso pegar aquele item que é o dedo. Aqui, você falou que tava aqui, mas não tá. E é tipo... Uma estação meteorológica no meio de uma praça. Por que tem um item amaldiçoado classe S aí? Não faz o menor sentido. Parece muito que foi colocado lá só pro Yuji achar, sabe? Uhum. Parece. Isso aí é teoria minha. Se for confirmada e vocês ouvirem, por favor, comentem aqui embaixo. Eu acho que o Yuji foi construído especificamente para ser o Vessel do Sukuna. Faz até bastante sentido, inclusive. Porque o Satoru fala, as chances de você ter sobrevivido comendo esse dedo são tipo uma em 1 milhão. Você é a primeira pessoa em 1000 anos que conseguiu isso. E aí você fica, será que foi chance mesmo? Por que que o dedo tava lá? É uma estação. Não sei se vocês sabem o que é uma estação meteorológica, queridos e queridas ouvintes, mas é tipo uma casinha com uma portinha de madeira, sabe? É. Bom. Não tem. Não, não, não. Por que que tinha um dedo ali? Bom, enquanto isso, enquanto no do Yuji, a voz do Junya Inoki, quando ele assume como Sukuna, a voz muda. Muda muito. Porque no original, a voz emprestada é do nosso querido Junichi Suabe. Pensa num cara que é experiente pra caralho. Já começa pelo fato de ele ter feito Fuma Mono em X. Ele fez o Ganância no Fullmetal Alchemist original. Ele fez o Dan Inosato de Tenjoteng. Ele fez o Grimmjow Jaggerjacks em Bleach. Ele fez o Goro Oji em Peach Girl. E vários outros, como o Archer em Fate Stay Night, o primeiro. O Kyosuke Takakura em Nana. Meu, é muita coisa que esse cara fez. Ele fez, inclusive, o Fridge de Fairy Tail. Aí o cara que pira. Mas dos últimos, inclusive no meio do assunto, no meio do caminho, a gente tem o Akira Hayama de Shokugeki no Soma. O último personagem com o qual ele tem trabalhado é o Ren Jingudi de Uta no Prince Sama. Esse cara é muito experiente, bota muito experiente nisso. E aqui no Brasil não temos outro senão Francisco Júnior. Cara, ele também é muito experiente, velho. Ele fez o Crocodile na dublagem mais recente do One Piece. Ele fez o Grimmjow também na dublagem do Bleach. Ele fez o Luxus em Fairy Tail. Ele fez o Scar em Fullmetal Brotherhood. Ele fez o Gil Brando na primeira temporada de Jojo. O Hit em Dragon Ball Super. O Verde em Konosuba, ele já apareceu por aqui, inclusive, em outros episódios. Mas, cara, esse cara trabalhou pra porra, velho. Eu sabia que você ia ficar empolgado com o Sukuna, porque é um trabalho incrível. Eu tenho amigas que decidiram que elas queriam ver Jujutsu Kaisen por conta das vozes do Sukuna, tanto em português quanto em japonês. Mano, eu só digo assim, quero esse cara aqui pra ontem no episódio, aqui no Anime Sphere. Porque não é só de Jujutsu. O cara fez o hit em Dragon Ball Super, velho. Ah, papai. Mas vamos lá. Indo pro desenvolvimento, você já passou pra gente o que são as maldições, os poderes em Jujutsu Kaisen. E que, inclusive, os feiticeiros utilizam técnicas diversas. E essas técnicas diversas, inclusive em conversas anteriores que a gente teve, são relacionadas a vários mitos e lendas japonesas que tem por aí, cara. Então, o Fushiguro tem o poder de ter... Ele consegue controlar até 10 Shikigamis. Shikigami é o conceito japonês de você pegar um papelzinho, escrever o que você quer que aquilo vire, e você tem meio que um servo que te obedece. E em Jujutsu Kaisen, qualquer sorcerer consegue fazer um Shikigami simples. Mas o Megumi tem a habilidade genética de fazer jutsus com as sombras e ter até 10 diferentes ao mesmo tempo. E isso é muito especial. Sim. E se você tem quiser um saber conceito... um outro anime... Só um instantinho, Rita. Se você quiser saber outro anime que lida com o Shikigami, basta assistir o... Sei lá, tem muitos. Kekaishi é um deles. Não, eu ia falar de Shaman King. Shaman King é outro, é um conceito do... Inclusive que tá rolando um reboot. Um Myoji japonês, é. Sim, tá rolando reboot dele, então... Se você quiser um shoujo, também tem... Tokyo Babylon tem Shikigami. Só que o Babylon tem uma porrada de coisa que eu queria trazer, até porque é Clamp, né? Mas segue aí, Rita. Eu lembro que da Nobara, eu, há um primeiro momento, quando eu tentei associar alguma coisa à técnica que a Nobara utiliza, você me corrigiu e realmente você estava certa. Porque você que tem uma mente ocidental e não leva isso para a cultura oriental, que é do caso que a gente está falando, você vai achar que a técnica da Nobara é voodoo, mas não é voodoo. É, exatamente. Voodoo é uma questão de religiões da África e do Brasil e do Haiti, das colônias, os escravos que vieram pra cá, e aí tem o voodoo, e aí tem o rodu lá de New Orleans. É muito complicado e não tem nada a ver com o Japão. E no caso da Nobara, você falou, né, o nome da técnica que eu acabei falando aqui. Eu anotei aqui, é Ushinotoki Mairi. Isso, que é aquele martelo com o prego e o boneco feito de palha, né? Isso. O Yuji, ele faz o maior estilo lutador de rua, né? Porque ele só canaliza a energia de maldição pelo corpo e sai sentando o soco em todo mundo. Depois é que ele vai aprendendo as técnicas pra melhorar isso aí depois com o todo, né? Mas... Sim, mas o que ele aprende não são técnicas. O que o Satoru pensa em uma cena é que com o dedo do Sukuna dentro dele, o Yuji provavelmente, eventualmente, talvez, quem sabe um dia, aprenda as técnicas do Sukuna. Mas a gente não sabe se isso vai acontecer ou não. Eu falo da técnica que ele aprendeu com o todo, que é aquela técnica especial lá que se utiliza de energia de maldição. Não, mas aquilo é normal. Se o Ijiti consegue fazer, quer dizer que é normal. O Ijiti é o magrinho de óculos que dirige o carro, sabe? Ah, sim. Se ele consegue fazer, quer dizer que é normal. Então, o que é normal fazer? Você tem que conseguir fazer a barreira, é normal. Um Shikigami simples é normal. E ver maldições é normal. Aliás, eu acho que ver maldições não é nem tanto normal, é requisito. Porque... prova que você tem uma energia de maldição circulando no seu corpo, você consegue visualizar. É meio que, se você levar em consideração aí, Yusuke em Yu Yu Hakusho e o Ichigo em Bleach. Isso, cada um no começo então, de cada temporada. Não é requisito porque tem a Maki. A Maki não enxerga. Então, no começo da temporada, até que apareça a Maki, todo mundo diz que é requisito. Aí vem a Maki e destrói o conceito. Entendi. A Maki enxerga porque ela tem o óculos, e o óculos é um item mágico que permite que ela enxergue, mas... Ela sente. É, ela tem todos os outros sentidos do corpo mais aguçados, então ela consegue perceber a presença das maldições mesmo sem ter a energia de a maldição nela mesma. Ah, é o dom da visão, né, vamos dizer assim. Mas assim... Mas é que justamente o dom da visão é o que ela não tem. Então, foi o que eu falei. Ela tem todos os outros sentidos imbuídos em energia de maldição, com exceção da visão. Não, então, justamente, ela não tem energia de maldição nenhuma. Ela só utiliza os... Ela só utiliza os itens amaldiçoados, não é? Não, então, mas é que você tem os itens amaldiçoados, tipo a espada do Yuta, que você tem a sua energia, então você põe energia na espada e você utiliza, igual o Shaman King. Sim. E tem as armas que o brother aí pôs a energia e você consegue usar, porque sim. É o episódio que você vê a Nobara usando o poder dela pela primeira vez, dá uma espada pro Yuji e o Yuji consegue cortar uma maldição com a espada, porque é uma espada que já tem energia de maldição imbuída. A Maki só consegue usar esses itens, porque ela não possui energia dela. Ela tem um negócio chamado restrição... paradisial, eu não sei a tradução em português, é Heavenly Restriction em inglês. Heavenly Restriction. Eu diria que é uma... assim, meio por baixo, meio adaptado com o inglês que eu tenho. Heavenly Restriction meio que parece que é uma restrição abençoada ou coisa do gênero. É, desculpa, queridos e queridas ouvintes que lembram do termo em português. Mas enfim, ela não pode utilizar a energia de maldição. E para isso, ela utiliza os objetos imbuídos em energia de maldição. Precisamente. Mas aí, eu tava ainda falando do poderzinho do Megumi. O Megumi tem o poderzinho do clã Zenin. E os Zenins têm esse poderzinho de sombras que eles conseguem usar até 10 Shikigamis. Parará. Tem um conceito em Jujutsu também que você consegue usar a sua energia maligna e expandir numa área. E aí nessa área você garante que todos os socos você atinge. Todos eles. Aquela área é o seu domínio. Tanto Sim. que o nome dessa técnica é expansão de domínio. E na primeira temporada, o Megumi consegue fazer uma expansão de domínio que ele faz tipo um poço de piche feito de sombras. E ele consegue, tipo, te bater por todos os lados, porque cada Shikigami pode surgir espontaneamente lá e te acertar e tarará. E aí você vê as vezes seguintes que ele vai montando, tentando fazer os domínios, e ele vai melhorando a cada vez, a cada tentativa. E a última vez que apareceu no mangá tem o começo de uma coluna vertebral gigante ali. E parece o começo daquele yokai do período Heian, que é um esqueleto humano gigantesco. Olha aí. E aí, voltando a essas tradições mágicas japonesas que são milenares. Meu, uma coisa assim, você tem a expansão de domínio feita pelo Fushiguro, que você vê o cara que aprendeu há pouco tempo e que tá melhorando a passos largos. E aí você vê quando o Gojo faz a expansão de domínio. É. Exatamente. E aí você vai aprendendo como é que você countera. Se alguém faz uma expansão de domínio em você, o que, que você faz? E aí o Gojo fala, ah, o jeito mais fácil é você expandir o seu próprio domínio e ele ser melhor. E o Zeniga de tá, mas eu não sou você. Como é que faz isso? E aí tem essa luta que o Jogo, que é aquele cara do fogo que eu falei, ele faz a expansão de domínio dele e parece que eles estão dentro de um vulcão. Parece, sei lá, o final do episódio 3 de Star Wars. E aí o Gojo fala, nossa, que domínio bonito, mas e se eu fizer o meu? E aí a expansão de domínio dele é aquela... É tipo o espaço que você quebrou na quarta dimensão e você fica preso no tempo infinito. E enlouquece. E é, tipo, absurdo. O Satoru Gojo é absurdo. E aí, fazer expansão de domínio gasta muita energia. Então, o Jogo não consegue mais expandir o domínio dele de novo. E com o limite infinito, ninguém consegue mais acertar o Satoru Gojo. E esse cara é OP demais. Não, porque é o meu personagem favorito da história. Ai, pai do céu. Que mais? Mas... outros poderes que aparecem. O poder do Aoi todo é bem legal também, porque ele bate palminha e com isso ele teletransporta com outra coisa que... ele troca de lugar com outra coisa que tem energia maligna. Então pode ser a própria maldição, pode ser um amigo, pode ser um item, pode ser alguma coisa ali. Pode ser até um troço que ele pessoalmente imbuiu de energia. Então aquela pedrinha lá que ele pôs energia, ele pode trocar de lugar com ela. Olha, isso pode te deixar muito confuso. O quarto Hokage, Namikaze Minato, mandou um abraço com essa técnica, porque é muito parecida com a técnica dele do Deus do Trovão. Que ele utiliza as kunais com marcações meio curvadas, e ele atira essas kunais e ele basicamente se teleporta com Shunshin no Jutsu entre elas. Não é, então, mas o sim, claro, o Minato vira o Deus do Trovão por conta disso, praticamente. E o Todo, mas o Todo é engraçado. É que o Todo utiliza essa técnica, mas que é mais ou menos nessa mesma vibe. Eu não sei se é a mesma vibe, porque o Todo tá tirando uma onda muito grande, porque às vezes ele bate palminha e não faz a troca, sabe? Então, mas no caso, é que assim, se a gente for comparar, o Minato não dá pra fazer fake com aquilo ali. Se ele tacar a kunai, ou ele usa a técnica ou não usa, e não dá pra você fingir. Já o caso do Todo, ele pega a técnica e ele pode trocar, como pode não trocar, e isso dá uma margem de engano. Tipo, você engana o seu adversário de uma maneira absurda. E não só isso, tem um momento que ele bate palma na mão de outra pessoa. E que ele completa a técnica. Isso é um spoiler do mangá. É. E é muito engraçado. Porque o cara tá, tipo, indo dar um golpe e ele fala, ah, e ele dá um tapa no golpe dele e transporta. É muito bom. Na luta contra a Hanami, que inclusive ganhou a melhor luta pelos animes da Crunchyroll, a Hanami fica muito puta, porque, tipo, ok, é uma técnica muito simples de entender como ela funciona. Bate palminha, teleporta. Mas isso te deixa muito desorientado. Pois é. Porque e assim, Yuri você... tá na energia best of friend e ele consegue... Ah, é muito boa essa luta. Realmente, é uma das... Assim, eu não digo uma das melhores lutas dos animes que eu já vi, porque, assim, eu já vi... Queridos e queridas ouvintes, eu já vi anime pra caralho. Agora... Mas dá pra dizer que é uma das melhores do ano. Assim, do ano é a melhor, sem dúvida. Mas, de todos os tempos, eu me atrevo a colocar ele entre as 10 melhores do que eu já vi. Mas que eu já vi várias lutas... Que putz, grilha, são foda. Inclusive uma delas tá em Kimetsu no Yaiba. Pelo amor do Santo Cristo. Episódio 19 da primeira temporada, vamos lá. Mas o diretor Park sabe mexer com motion capture pra fazer as coreografias de luta. E no anime fica muito sacugá. Você sente o seu coração batendo porque é muito empolgante. Por que você acha que a... The God of High School, aquele anime que veio de manhwa, se tornou tão popular entre os otakus do mundo inteiro? Esse cara manja do Sakuga, realmente. É, exato. E God of High School, o anime é mó melhor que a Webtoon, em alguns aspectos. Então, é porque assim... eu posso falar depois com mais propriedade de God of High School, mas o plot da história é muito fraco. O que sustentou ali é o Sakuga, velho. Exato. Alguns desses aspectos são as lutas. As lutas do manhwa são tipo... parece Dragon Ball, sabe? Quando Dragon Ball não tinha dinheiro pra fazer as lutas e você vê uns brilhinhos aqui e ali. Dragon Ball Z. E o diretor Park fez o quê? Fiz as lutas e tem umas lutas com os traços em sumiê e é tudo lindo, maravilhoso. Você dá vontade de chorar. As lutas de God of High School, tem a luta do Jimori com o Odewi. Nossa, que luta incrível! E a luta do Yuji e do Todo contra a Hanami. É incrível. Concordo. Assim, não, é uma das melhores que eu já vi, mas tá ali no top 10, velho. É, e tem todo esse lance de tentar entender como é que os poderes da Hanami funcionam. Ela tem uns... Ela consegue jogar umas sementes em você que se você coloca energia maligna, a semente cresce. E aí o Aoitono tá lá, nossa, eu vou fazer um escudo de energia maligna. Mas ele fala, não, porque eu tenho um QI de mais de 130 mil. E aí eu consegui pensar na minha waifu. E a minha waifu falou que não era bem assim, eu tinha que desativar a minha energia. E ele desativa. Ai, essa luta é muito boa. É que assim, a luta não é só a luta do Yuji do Todo contra a Hanami, não é só o Sakuga, você tem todo um flavor de comédia no meio, que você tá ali com o olho grudado na tela e você racha o bico de vez em quando, velho. Isso daí é incrível como ele conseguiu pegar o ritmo da história. E tem todo o setup e o payoff, tem um momento que esquecem uma arma da Maki dentro do lago, e aí o Yuji tá lá batendo a Hanami e de repente ele aparece dentro do lago, ele fica, ué, eu troquei com o quê? E aí o Todo já tá com a arma na mão batendo na Hanami, a Hanami fica, eita, que Yuji é isso? Meu, e assim, é mapa. O mapa de uns tempos pra cá tá fazendo cada trabalho, mano. A qualidade da animação tá muito boa. Assim, vamos esperar cenas dos próximos capítulos pra questão do mapa, né? Porque pomba... Mas enfim... Por enquanto... E aí, só pra fechar essa luta, tem todo esse lance que, de cultura japonesa em Jujutsu Kaisen, que algumas coisas nunca são lá muito bem explicadas. De onde vieram as maldições, essa coisa dos sentimentos. É um negócio que eu entendi muito bem, até mostrei pro Jorge, de um capítulo de Mahoutsukai no Yomi. Lá eles explicam direitinho o que é Jujutsu Sorcery. Que é uma explicação que nunca teve em Jujutsu Kaisen. Mano, Korei Yamazaki, ela fez uma pesquisa tão grande, mas tão grande, pra fazer Mahoutsukai no Yomi. Assim, é um anime de contemplação. Malemar, você tem luta. E assim, ela... Meu, eu sou beat de Mahoutsu Kai no Yome, não tem jeito. E, meu, quando ela, a Rita me mostrou a explicação de Mahoutsu Kai no Yome pra maldição e a aplicação dela em técnicas e tudo mais, mano, minha cabeça só perdeu tanto, velho. É, fez muito sentido. Só que é uma explicação que o Akutami nunca deu em Jujutsu Kaisen, manja? Então, sabe o que, que eu acho que pode acontecer? O mangá de Jujutsu ainda não acabou, certo? Certo. Pode ser que, em virtude das redes sociais e tudo mais, apareça a referência pra Mahoutsu Kai no Yome e o Akutami use isso em favor de Jujutsu. Porque não é difícil. Os mangakas vivem se referenciando. Os grandes que o diga. Akira Toriyama com Eiichiro Oda. Eles já se referenciaram várias e várias vezes. O Masashi Kishimoto... Mas esse capítulo de Mahoutsu Kai no Yome saiu, Jujutsu lançava já fazia alguns anos. Então, mas... É essa questão. Se o Akutami sabe desse capítulo... Ele vai utilizar a informação, porque pomba. Não, eu acho que é só um conceito cultural japonês que ele nunca traduziu, porque pra ele faz parte da cultura. É que nem eu fazer uma história de terror aqui no Brasil, que tem um cara com encosto. Eu não vou explicar o que é o encosto, todo mundo sabe o que é o encosto. De onde você sabe o que é o encosto? Então... Você só aprendeu porque você tá imerso na cultura. Então, o negócio do encosto... Ele aparece em outras culturas com outros nomes. Uma coisa que eu posso trazer pra você a esse respeito é, inclusive, foi um anime que eu terminei recentemente depois de ter dropado, porque você me pediu pra dar uma chance. Foi... Eu acabei esquecendo o nome. Mieruko-chan. Ah, o mangá é ótimo. O anime, não, nem tanto. Então, Mieruko-chan, ele traz uma questão de informação a respeito dos espíritos que ficam vagando. É claramente, se você fala de encosto para um japonês, o japonês vai entender. Por mais que não com esse nome. Mas se você Mas fizer o uma... significado cultural é diferente. Não. Em Mieruko-chan, aquilo são maldições, não são encostos. Aquilo são o Jujutsu Sorcery. Então, é isso que eu tô querendo chegar. É, se você pegar assim como ponte, eu posso até pegar como ponte a informação que você tem em Eruko-chan, trazendo de Jujutsu Kaisen, porque a gente conhece como encosto. Sim, com certeza, dá pra fazer várias pontes. O quê? Saber duas línguas é meio que você conseguir fazer a tradução dos termos, que eles podem estar perfeitamente alinhados, mas às vezes não. Sim. E tudo bem. Com certeza, eu concordo totalmente com o que você disse. Mas ao mesmo tempo, chamar as curses de encosto não é uma tradução perfeita. É que nem falar o termo dragão se referindo ao dragão chinês. É um dragão, mas o que significa dragão é um conceito muito ocidental. Mas a gente não tem outra palavra para se referir a dragão chinês, sabe? Então, mas vai dar. Isso daí vai da interpretação da língua. Isso daí. É, a gente aí vai entrar numa conversa linguística que nem vai dar tempo de falar, que a gente já tá aqui há mais de hora. Não vale a pena, porque assim, isso daí cai na interpretação e não na tradução literal da língua. Mas vamos lá. Pra terminar o episódio. E aí. Ah, tá. Não, é que a gente já tá quase uma hora e meia aqui. Sim, mas é só rapidinho. Tem um negócio muito interessante do mangá, inclusive, Manda bala. Que especifica que toda essa tralha de poderzinho e curse e sorcery e blá blá blá é exclusivo do Japão. Não tem essas porcarias de fora do território japonês. Sério? Sim, inclusive não chega em Hokkaido, porque Hokkaido tem uma barreira espiritual feita pelos Ainu. Olha aí. E aí o mangá tá aos poucos abordando um pouco esse regionalismo aí, de ser uma questão meio japonesa dessas maldições. É, mas se você... Uma coisa que eu posso até trazer a respeito de maldições e uso de técnicas com cunho espiritual, não só de maldição, mas um espiritual como um todo, meu, Shaman King tá aí pra isso, pra poder trazer uma porrada de referências à parte, mano. E isso é técnica, é poderzinho, é luta com espada, é lança, é tudo que você puder ter na mão pra canalizar a energia. Sim. E Shaman King também fala muito de espiritualidade num aspecto mais global do que as religiões específicas. É muito bom, eu gosto muito do lore cultural de Shaman King, muito, muito mesmo. E assim, o caso, tirando o Shaman King, porque a gente vai fazer um episódio de Shaman King uma hora ou outra, em Jujutsu, como você mesma disse, é um negócio bem regional, mas se você não levar tão ao pé da letra, dá pra trazer um pouquinho pro Ocidente. É, então, eles falam em Jujutsu Kaisen que existem algumas pessoas com poder aqui e ali. Tem até um personagem que vai viajar pra África e vê uns baobá lá pra tentar investigar umas técnicas milenares da região subsaariana. Mas que é muito proeminente no Japão. Você conseguiria fazer de uma forma que fosse arma, sabe? Você conseguiria colocar gente com poderzinho do exército e invadir outros países, entende? Isso é um problema. E aí é uma questão ética que está sendo discutida aqui ali no mangá, não muito bem, porque tem vários problemas particulares dos personagens que eles estão tentando resolver. Mas o Japão, eles falam que o Japão tem um monopólio das questões de mágica, de maldição. É, porque assim, se você analisar a cultura japonesa, eles tratam no mesmo nível bênçãos e maldições. Poderes, poderes entre aspas sagrados e poderes amaldiçoados. E isso tudo leva muito para o que a pessoa faz no dia a dia. Tipo, se a pessoa toma fangoso... Ah, fangoso, dá um exemplo de bênção. Ah, por exemplo, eu posso dizer assim, no dia a dia, se a pessoa faz um bem, faz uma caridade, ou se ela é bastante religiosa, sempre está ligada aos deuses de maneira certa, antes que a gente tome pelo beatismo falso, você tem a questão do poder sagrado, do poder da bênção. Agora, eu concordo com você, mas isso não está em Jujutsu Kaisen. Jujutsu Kaisen, isso não é verdade. Não. Tranquilo, isso daí é uma interpretação minha. Que em Jujutsu Kaisen, a energia de maldição é a energia capaz de destruir. Então, se você consegue criar energia o bastante pra você ir contra isso, você tem a Reverse Curse Technique, que é a energia de construção, e ela é a magia de cura do cenário. E ela só faz isso, e é uma técnica dificílima que, tipo, 4 personagens conseguem fazer. Entre elas o Gojo. O Gojo consegue fazer em si mesmo, ele não consegue curar outras pessoas. Então, mas vamos lá. O que eu tô querendo dizer é que, assim, o conceito de Jujutsu, ele é pra maldição e pra maldição reversa, que é o caso de cura. Mas no cenário japonês, a cultura japonesa como um todo, você tem essa dicotomia muito bem delimitada. Então você consegue... Ah, sim, a propagação da benevolência, né? Exato. Você consegue tratar com os dois polos de maneiras iguais, diretas e que podem se contrapor a qualquer momento. É isso que eu tô querendo dizer. Por mais que em Jujutsu não apareça a parte das bênçãos e da benevolência, a benevolência em si, ela tá presente nas ações e não nas técnicas. Ah, isso sim. Mas isso também faz um pouco parte da questão de justiça, que é trabalhada mais pra frente, depois do arco de Shibuya. Exato. Bom, a conversa tá boa, tá ótima. Se vocês quiserem conversar mais sobre Jujutsu Kaisen, quando sair a segunda temporada, a gente vai fazer mais episódios. Se você quiser conversar mais, temos o nosso grupo do Telegram, que você pode pular lá pra poder conversar com a gente. A Rita também tá. Não. Vire um padrinho do Anime Spheres e vem falar comigo no grupo dos padrinhos do Anime Spheres lá no Telegram. Eu pra falar de anime comigo. Não precisa entrar no grupo dos ouvintes, entra só no dos padrinhos, é mais legal. Eu ia chegar lá, Rita. Calma. Mas enfim, gente, agradeço a todos vocês por terem ouvido até aqui. Rita, fala um pouquinho aí dos seus jabás, de onde você fala, de onde você participa, quer dizer. Fala um pouquinho lá do Quest, quem quiser ver o seu quadrinho do Quest. Queridos e queridas ouvintes da Animesphere e Jorge, eu sou Rita Isaka, vem falar comigo no Twitter também, tô falando todo capítulo das coisas que eu leio, eu vou lá reclamar no Twitter, porque é isso que eu faço. Porque eu leio back e não sei, é pra reclamar no Twitter. Mas você pode também me ouvir falar lá no podcast do Questcast, em @questcast20 em todas as redes sociais, no agregador de podcast de sua preferência, em que eu jogo RPG de mesa com os meus amigos. A gente tem vários cenários e várias aventuras, e tem um cenário baseado no Japão feudal, com o sistema de Lenda dos Cinco Anéis, que tá bem legal. Nossa. O vilão da segunda temporada, inclusive, é o Naraki de Inuyasha, olha só. Mano, quem que tá narrando essa mesa? É o Gabiru. Ah, tinha que ser o Gabiru, porra. Também participo de lives da Dungeon Geek, quartas-feiras às 21 horas, falando RPG também, tô jogando bastante. Jogando aqui e ali, falando coisas, e eu preciso fazer mais resenhas aqui pro site da Animesphere, que eu dou várias opiniões. Vai lá checar minhas opiniões sobre anime de skate. Isso aí. E, enfim, gente, eu me desculpo porque mês passado era pra eu ter lançado o episódio do Barco do Infinito, que já tá parado há mais de um ano. Eu preciso voltar a fazer isso. Eu tô editando Paranerdia, tô editando Água de Moringa, que é o podcast do Jota, que tá trazendo um pouco da cultura nordestina brasileira, porque, mano, só o Jota com o punho dele de gente lá do norte-nordeste do país pra trazer essa cultura tão rica brasileira que a gente tem, que não é falado em lugar nenhum. Dificilmente eu vejo em algum lugar falando da cultura nordestina, todo esse folclore, né? E um grande abraço a todos vocês e até o próximo episódio. Tchau. Obrigado por ter ouvido até aqui. Se você curte o Animesphere, há várias formas de ajudar o podcast a dar saltos mais altos, como, por exemplo, comprar as nossas lindas canecas temáticas. Sempre tem uma perfeita para acompanhar o que você quiser beber. E ainda mais, se você quiser ajudar com mais frequência, venha se tornar padrinho. Com contribuições a partir de R$1, você já consegue. E todo apoio é importante. Todos os links estão nos posts dos episódios. Não pode ajudar financeiramente? Não tem problema. Ajude a espalhar a palavra. Este episódio foi produzido por Animesphere e editado por Fire Falcons Editions. Obrigado e até a próxima. Tokyo Hell Call of Paradise. So they catch to the mother now I gotta fight. Him a side of your one a cat. They get you walking in that a butch come sad. Had the mouth not got a game jits knee. Hang on, shake a man meets knee. Name a last action, lady, sugi, come alive. Give me that skate.